faltando o homem que traz pra namorar. O mercado tá difícil, a concorrência tá grande, tá sobrando mulher. E tá faltando o homem. O mercado tá difícil, a concorrência tá grande, tá sobrando mulher. Tá faltando o homem. Tá faltando homem, tá faltando homem, tá faltando homem que traz.